dos campos e manhãs de minha terra. A vida multiplica suas cores, há sempre um facto novo à nossa espera. Há sempre alguma história e mil amores, e o sol que se levanta atrás das serras, preguiçoso como a lua que dormiu, garimpa entre os vales verdejantes, vestindo na folhagem diamantes cotejados do sereno que caiu. Colinas e fez floridos sobre a relva debruçados. Olhei o galo manso nas campinas, escutem os berrantes compassados. Olhei o elegante cavaleiro que nos tira humildemente seu chapéu. Como a estrela desgarrada corta o céu. Nos campos e manhãs de minha terra, a vida recomeça todo dia. Os sinos vão dobrando na capela, as aves fazem festa e cantoria, e a musa que aparece na janela, tão bela como há tempo não se via, desperta para a vida que começa e pensa no amor e na promessa de alguém que prometeu que voltaria. E fez floridos sobre a relva debruçados. Olhei o galo manso nas campinas, escutem os berrantes compassados. Olhei o elegante cavaleiro que nos tira humildemente seu chapéu. Ele tem a fidalguia de um guerreiro, seu cavalo corta os campos tão ligeiro como a estrela desgarrada.